是那个什么。 祝贺飞行员的最辛苦以发的幸福的一天。 Motivo, está autorizado o procedimento da ginásio e pode estabilizar. Ok, mais um minuto, vai voar 3,6 descendo 2,5. Fechando a minha 2,25, abandono, espera na posição BF, vou encerrar a vista 3,68. F3,68, 2,5. E o 5,973, descanse espera na posição ETAP, desça para o nível de voo 050, da presente posição, voo direto ETAP. Sim, desça para 050, da presente voo ETAP. E o 5973? 4597 desconfigura, espera na posição BOF, mantenha a via chegada BOF para o nível de voo 050, número 4. Número 4 vai se considerar então a OF BOF, o 359. Federal 9970, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível de voo 060, ajuste no 095. Ficou no Emerson, repete estabilizado. Ah, ok, já está estabilizado. 9591. Gente, 9511, complete a aproximação e chame a torre Salvador 118 decimal 95. 19895. Salvador, ponto 1759. Ponto. 1759. Sendo espaçando, essa chegada BOF para o nível de voo 060, ajuste no 095. 060, ponto 15, 4517, voo de Arravito 368 da presente. E Arravito 3, confirme 368? Afirmo, 368. Canal 225, informe indicada. 2109. 25973, reduzindo a velocidade para 2309. Reduzindo para 2309, 973. Ela não abriu 225, a voz de livrada proibida, sobrará tu para voar 366. Sim. Salvador, bom dia, tá 3399. Tá 3399, contato radar na decolagem. Suba para o nível 340, da presente está autorizado direto Lida. Direto Lida da presente, tá 3399. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 099. Nível pouso, até 951. Canal 225, desce para 2500 pés, da presente você é a Vita 366, autorizada a RNAV e reporte estabilizado. A Vita 366, chamada estabilizada, a RNAV 62. O 5973 após ITAP está autorizado para a Vita 366. 5973 vai ter pausa OR, ok? Negativo GNSS. Entendi. O 5973 tem condições de completar o procedimento MDB 21? Pode saber, pode efetuar o VOR? Autorizado o VR 5973 após o TAP voa em casa. Ok, tá ótimo. Então após o TAP voa em casa, Rio 5973. Gol no 759, voa em casa, Vitor 368 da presente e reduz a velocidade para 2309. Gol 368, acidente 2309, gol 7309. 0 exige. Nível 360, saída da L, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5131. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, Rio 5973. 4 mil pés, sim. O 973 está autorizado descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado procedimento VR, da pista no 0, repete estabilizado. Desce para 2 mil pés, 1015, autorizado VR, e o 5973 para o Maré estabilizado. No solo 31, direita 121, décima 9. Direita 209, Sena 51. Sena 62. Sena 6225, complete a sinal, chame torre 118, décima 9 e 5. Boa noite, traz tempo, Sena 62. 9511, livrou. 951, Alfa Juliette 104. Alfa Juliette 104, Sena 51. 37 da Gol alinhando, cabeceiro no 0, fecha e encerra a laje. 7, agora não precisa ir, já na minha dúvida. Gol no 961, autorizado, da colapso no 0, vento 110 graus, 119. Sem decolagem, na mesma forma. Reduz a velocidade para 2309. Afirmo, reduzindo 220, 79. É o número 5 na aproximação. A 9970 veio se manter a nível de voo 050. A 9970 tem condições de completar procedimento às 9 ou vai fazer a nível de voo? Pode 399, chame Recife na frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. 251, terra não 1238, com a Silvia Recife, está 3399, boa. 261, decola os 33, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 308, boa, voo 191. 9376, plano identificação, dessa via chegada a Mari, para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 5. 050, negativo, mantenha a via chegada número 7 na aproximação. Controle, bom dia, voo 91 decolou, vai cruzar 2 mil pés. Voo 961, contato radar na decolagem sobre a via, saída da área para o nível 360, da presente para cruzar direto Lisa. Esse direto Lisa, 360, voo 1961. VA 9970, VT para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, pelo limite a radial 280 Salvador. Dado de falha, já atingiu o limite, está autorizado prosseguir na aproximação para o procedimento NDB-1. Federal 9970, copiou? Estabilizado no VOR, o Rio 5973 e visual. Rio 5973, complete a aproximação, chame o Salvador 182695. 1885, esteja. 3597, reduz a velocidade para 1809, dá presente o voo de 366 e desça para 2500 pés, autorizado a R9 já pode estabilizar. 366, reduzindo, descendo para 2500, reporta lei. Considerar a parte de conseguir na gestão ou vai manter 5 mil? Inicialmente mantenha 5 mil, Federal 9970, informa o tráfego 1 hora, 1,4 milhas. Rumo sul, o EPS 319, cruzando 4 mil pés em descida. Campo Salib. Certo, postal 62, Sena 2. Para 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil aqui, Sena 9, obrigado. Será 9970, curva à direita para 050, limite permanente. Será 9970, está autorizado descida para 3 mil pés, ajuste no 015. 3 mil, verifique, zero. Federal 9970, 20 milhas oeste de Salvador, resta uma navegação na praia de Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 015, autorizado o MDV Zulu, repete estabilizado. Sete, você entra na praia de Duna, desça para 2 mil e informarei. Então, 3517, complete a final de chamito de Salvador, 118295. 895, obrigado. Zona 759, complete a redução de velocidade para 1809. Reduzindo 180, 759. Negativo, mantenha as duas chegadas. zona 7, bom dia, continue a aproximação, agora vamos pista livre. Altimetro na... Pessoal, na frequência 1219. 1219, 1979. 9 da presença, está autorizado voo Serra Zeta 366, desça para 25000 10, ajuste no 015. Autorizado às 9, repete estabilizado. Obrigado, vai voo 366, 2500 descendo, autorizado às 9, 759, 1588. Gol 9276, mantenha as vias chegada à área após ITAP, está autorizado para a Vita 366 e descer para 25007. Ok, após ITAP, Serra Vita 366 para 2503, gol 9276. Grau 9972, minutos de velocidade para 2309. Grau 9972, 2309. Estabilizou, federal 9970. 9970, chame a torre 118, décima 95. 395, Salvador Manas, esse é federal 9970. Entre a final do processo de desenvolvimento da FDB, da pista 100. Federal 9970, bom dia. Graças ao Estado, continua a aproximação agora. A pista livre, ajuste de altímetro 1005. Sim. Então, 3597, local 0, chame controle de sala na frequência 121, décimo 9. Alemão, 3597, está livrado. 3597, Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, a posição é 09. Juliette, a final chama o Salvador 118, 1895. 1895, 159, bom dia, obrigado. Salvador, muito bom dia, voo 759, final da aeronave, pista vista. Voo 759, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, pista no 0, ajuste o altímetro no 0, no 5. Seguindo, número 2, 759, agora. Federal 9972, da presente voo de 1, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, autorizado o MD221, repete estabilizado. Agora 9970, seu cotejamento foi entrecortado. Foi entrecortado, 9972. Para 2000, na projetura, na 1015, vai passar estabilizado, 9972. Agora sim, controle estabilizado e claro, federal 9972. Federal 9970, no solo. Alto 3, Oliveira, fechando o controle de sol na frequência 121 decimal 9. Será 9970, copiou a torre instalador? Informação ininteligível, solo aos 4-3, chame o solo agora em 1219. 1219, Federal 9970. 1759, autorizado pouso pistão no 0, vento no 00 grau 089. Livre pouso no 0, pro voo 759, obrigado. Para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 5. No 759, no solo. Automação na frequência no 21 decimal 9. Respeito, confirme as condições da pista. Ótimas condições. 7 graus, 1219. Só para confirmar para a posição da linha, eu acho que só uma curta final aí, tá na posição. Sim, tiver com a informação. O 927 vai informação, tem uma chuva leve na curta final da pistola zero. Autorizado ponto, pistola zero, vento 090 grau 059. Pronto. Paulo, bom dia. Tá 3890, senta eco pra fase. Tá 3890, bom dia, autorizado Recife, via 2117, nível 330. Sai da PUC, transição Caju, primeira curva esquerda, transponda 5130. Autorizado Recife, nível 330. Vai decolar na saída Puca, Caju, na sonda 5130. Confirma a frequência do controle. 120.8, aponta puxa, está 3890. 120.8, está 3080. Vai decolar na posição na. 6075 solo. Prossiga. Correio de solo, aguarda um banho e parque à direita no 03 após iniciar, ok? Aguarda o aeronave 03. 19. Obrigado. Táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10. Oi, muito bom dia, será o 9972. Passou o dia certo, seu trabalho. Será o 9972, muito bom dia, tráfego avistado. Autorizado com o sistema 0, 090 grau 049, assistir ao altímetro na 095. Confirma, foi o César 8. Pesado o acionamento César 8. Confirmando, é 03 ou 13 a bordo. Ciente. O César 8 só tem como sugeriu que fosse na radial 180 de Salvador até 60 milhas para ele ir para a terminal. Porque caso prossiga e após as 60 milhas segue para o ponto inicial. Porque caso prossiga como anteriormente pago no briefing, vai voar passo a passo até por seguro dentro das terminais. O 9972 no salão 52, olha o zero, fichando e controle. Estão no 21, decimal 9. Lembrando 29, 9972. Uno 093, desça para 2500 pés, aguarde para voar Serra Vita 366. 2500 pés, aguarde o 366, voa na Serra Vita. Federal 9972, Libran, não escuta. Federal 9972, Alfa Kilo 43, tem convite na posição. Alfa Kilo 43, a posição tem clima. Federal 9972. Xanero 6075 para o táxi, POP de... 1-1-7, Hotel Magalhão com 350. Chaleme 075, autorizado táxi via Índia, Ponte Paredão 102, 118, Espanhol 95, Levão 105. Gente, ponto Tela Chimantorre 6075. Confirmando o POB 123. 123, gente. Gono 093 foi autorizado para a Vita 366 da presente. Só para perder um pouquinho mais de altitude do Gono 093. Uno 093, complete assinar o chame todo. 118, decimal 95. Complete o chamatório 8195, 1093. Oceana 6075, decolador 59, chama controle de voador 208. 208, 6075. Salvador, bom dia, Oceana 6075. Oceana 6075, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto líder. Ok, para 360, após 2000 líder, 6075. Se não responda, 2640, vou coordenar o nível 200, ok? Só 08, confirmando, após a decolagem, curva direita e passagem na radial 180, ok? Dono 865, acione identificação, desça para o nível de voo 050, ajuste no 015, na frente de Alagoinhas, para interceptar a chegada da Bosta. Salvador, muito bom dia, do 91-00, gente leve, solicita autorização do piloto. A 3 na sala 04, olha, vai fechando o controle, está na frequência pelo 2-1-2-1-9. Leão Golfo do Sol. Alvo 1093, bom dia, levou o Golfo do Sol. 093, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, portão, alvo 1093. O SA 08 só tem, informou que no nível 200 pode prosseguir direto na radial inicial de 217. Salvador, bom dia, Celta 3597. Quando possível, Brasília no 380. 3597, bom dia, número 3 de Copa, guarda. Salvador, pode só confirmar o ponto 201 na saída da serviço? Da Eldransão Ótima, primeira curva direita, transponder 5155. S30, Campinas, outra do plano, na Tessulona 0, Cubada, Tessulona 6, Cosmo, Confins, Almódia, Tessulona 30, em Tite, saída da Eldransão Ótima, 5155, transponder. Obrigado, só confirmar o controle. 1208, controle, reporta puxa, azul 401. 08 na puxa, azul 9100 pronto copy. 9100 pronto copy. Azul 9100 Aracaju autorizado. Golfo 677, nível 190, saída Conde, primeira curva esquerda, transponda 0260. Então autorizado 190. Para Aracaju, decolando da 190, primeira curva esquerda, saída a Conte, interceptor Golfo 677, 0260 no transponder. E a gente veio querer como autorizar a saída Conte 1 Alfa para o azul 9100. Acordo de coordenação, azul 9100. Muito bem. Continua alfa autorizado, reporta para o Pushman. Autorizado, reporta ao Push 9100. 3597, pronto, copy. Afirmativo, prossiga. 3517, autorizado Brasília, VP017, nível 360, saída a bota, eleva a primeira curva direita, transponda 5134. Em Alfa, reporte na antes da Juliette, chame o Solo no 219. Tá, bom dia, Chané, meia 2-1-1, manda possível autorização, Galeão. 2-1-1, Galeão autorizado, via Upper 9857, Mouso, nível 360, saída da Eule da Irume, primeira curva direita, transponda 5160. 2-1-1, autorizado 360 para Galeão, da Eule, Xanã 61. Volta pro Xanã 621. Xanã 621. Xanã 08, autorizado taxi Alfa, Juliette. Índia, Ponte Fernandão, 0920, Torre, 118, Espanhol 5, legal, 095. Paulo Salvador, é o Xané 6225, bom dia. 6225, bom dia. Autorizado Brasília, VT Zulu no 7, nível 380, saída Arbor, Elefa. Primeira curva direita, transponda 5152. Ok, decolando da 10. Confirma o nível que foi autorizado? 380, confirmando, Xané 6225. Obrigado. Decolando a 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa, transponder Zulu 7, 5152 no transponder, 380 ao nível, centro da Eco 6225 na ponte 6. Volta para os puxos. Valeu. Azul 4201 no posicionamento no portão 1. Azul 4201 autorizado, puxa o portão. Falaram para o táxi, Azul 4201. Entrada alinhada, decolar pistola zero, vento calmo. João Serra Vita 366, vista para 2500 pés, ajuste permanece 1500, autorizado às nas e repete estabilizado. Pré-estabilizado. Pode fazer a prova. Autorizado. Star 08, decolar 1217, chame controle Salvador na frequência no 208. 208, pronto. Salvador, ali 1900. Azul 9107, prossiga. 26, no bar o posto, atravessa. Autorizado, posto, portátil, azul 9107. Decolar, posto, na 1900. Azul 4201 acionado para o táxi, POB de 119, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. 110. Azul 4201, autorizado táxi via Índia, ponte espera 110, torre 118, 195, legal 1095. Via Índia, ponte espera 19, 98, 95. Com 1095, de ajuste, azul 4201, obrigado, uma dica. Então, até o retorno à escuta do controle. 108, 105, sim. Estabilidade alinhada, 1805. 1865, complete, afinal, chame torre. 118, decimal 95. Salvador, bom dia, estabilidade alinhada. 1865, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso, ajuste altímetro 1095. Paulo Janeiro, 6225, está no 62, aproximar de acionamento. 6225, Janeiro, autorizado, puxa, cuidado. Portal da Fantástica, 6225. Azul 401, autorizado a alinhar e decolar para o 0, vento calmo. Ainda colo 0, 401. 1865, autorizado pouso, pista na zero, vento calmo. Nervoso, no zero, boa noite mesmo. Salvador, César 08, retornando. César 08, meu querido. Na sua escuta, essa transferência subindo para o nível 200 em rota, César 08. 2120, décima 8. 1208, pode ir. É 107, 320, operando em Goiânia. É autorizado pela Índia, ponto 0, 1895. Afirmo. O 3517 para o posto de estacionamento. Posição 09. 3517, autorizado, posto de contato. Posto de contato, 3509. Zona 207, aguarda cópia, confirma a aeronave, chamou o táxi. Cavazo 9, Zona 00, para o táxi, 63, na bota, 2050, de autonomia, terra, Recife. Azul 9100, autorizado, táxi, via Índia, ponte para da 102, 198, espalha 95, legal, 1095. Via Índia, ponte de espera, 1895, com 1015, na Zona 00, Solo, tá 3890, pronto, por táxi, sobe.